você está afim de curtir uma viagem fantástica, uma viagem sem fim. Imaginar passar por vários lugares com falsos colados, pra na vida do crime ser considerado. Quer esquecer um pouco dessa sua triste vida, que até hoje só lhe trouxe o sofrimento e melancolia. Infelizmente o caminho escolhido é muito perverso, que te deixa no céu e ao mesmo tempo no inferno. É muito fácil entrar, mas impossível sair. O ciclo da malandragem, meu irmão, prossegue assim. Mas você nem liga, se sente aliviado. Esquece o passado, esquece a vida sofrida. Não sente mais nada e sua mente já depende deste combustível maldito pra seguir sua viagem rumo ao desconhecido. Mas seu destino foi você mesmo quem escolheu. Não percebeu que o fundo do poço não existe, não admite. Mas já está nessa até o pescoço, atolado. Não admite, maluco, mas é mais um viciado. É só pensar, raciocinar, aonde o crime vai te levar. É só pensar, raciocinar. Honestamente, no crime pode esquecer. Na primeira estação, tudo é ilusão. Viver drogado é o barato, é a moda, meu irmão. Sem dinheiro pra se abastecer, não sabe o que fazer. Cabeça gira, o primeiro delito vai cometer. A padaria lá da rua é o alvo. Mão na cabeça, todos quietos, é um assalto. Outro teco garantido, viagem curta. Cabeça gira de novo, já bateu loucura. O próximo alvo é o mercado. Muito cuidado, muito cuidado. Mas tem muita sorte, se deu bem, rendeu a tão trocado. Com seus comparsas já, apavora. Os canas já tão na área, vai, sai fora. Correria da porra, o coração dispara. É, a vida do crime não é só de rosas, velho. Pra completar, um dos malucos da fita te deu o banho no ferro. Corra atrás do prejuízo, velho, não deixe isso quieto. Não seja comédia, fique esperto, ganhe tempo. É isso que passa na cabeça dele naquele momento. Não pensa duas vezes, vai atrás do otário disposto a sentar o dedo naquele folgado. Pá, pá, pá. Um abraço. Já era, já mandou pro inferno aquele pilantra safado. É, aquele pilantra safado. É só pensar, raciocinar, aonde o crime vai te levar. É só pensar, raciocinar. Se não se vende honestamente no crime pode esquecer. Na segunda estação, você já no mundo cão, já é um bandido, forte, respeitado e temido. É, respeito comprado, é claro. Na bagagem agora carrega só armamento pesado. Assaltar mercado é coisa do passado. Agora muito dinheiro com assalto de banco faz parte da sua rotina. Juntamente com dinheiro ganhado lá na esquina, você comanda ali, ninguém folga contigo. Realmente é um bandido respeitado e temido. Te tirar de tempo, nem pensar. Vai pro saco mesmo antes de se desculpar. Os canas fazem vista grossa da sua parada. Enquanto tá pagando bem, meu irmão, tá em casa. Agora tem que se ligar, não vai ser sempre assim. O pedágio vai aumentar e olha a treta aí. Não vai ficar bom pro seu lado continuar nessa vida. Talvez voltar pro anonimato seja a melhor saída. Mas você nem liga pra conselho e diz que eu é que sou o prego. Tudo bem, continue nessa vida, esperto. Como diz Código Penal, véi, não somos profetas, mas damos nossas ideias. Então vai fundo, malandro, se essa é sua meta. Caminhe pro buraco, continue assim. Só não se arrependa quando a casa cair. Quando a casa cair. É só pensar, raciocinar, aonde o crime vai te levar. Pensar, raciocinar. Se não se vende honestamente no crime pode esquecer. E de repente uma porrada inesperada, bum! Na terceira estação, seu império caiu. Você nem se lembra, muito menos viu. Um pipoco de 380 no meio da testa. A agonia de viver que bate seus inimigos em festa. Era tudo que eles mais queriam. Morto por um trair, uma vingança, uma casinha. Cadê seus chegados? Porque não estou te defendendo. Eles queriam, na verdade, era ver você morrendo. Sempre foram falsos, desde o começo. Sua viagem acabou, meu irmão. Ninguém vai te salvar. Um abraço. Tomara que em paz você vai descansar. Você matou, roubou, pilantrou, traficou. Só não pensou na última estação. Quer estar numa cadeia ou num caixão?